Autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. Este é o cara quando falamos de saudade, DJ Tubarão. Bora sim, bora mococa! Eu te amo. Eu também te amo. Mexinho! Eu te quero. Eu não subi! Eu também te quero. Bora dançar! Bora começar desse jeito aqui, ó. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Olha, Darlene de Nazaré do Fugido já com a gente. E o Celso, o rei do açaí. Toma-te. O amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de... Olha, aquele abraço pro Júlio que tá de parabéns. O João e a Morena. Eu te amo. Pra cima, Morena. Eu também te amo. Eu te quero. Rubi. Meu parceiro Dio de Abaxilha trouxe toda essa galera pra curtir o Rubi hoje aqui do Festival da Latinha Mococa. Valeu, valeu! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade. Toda a equipe Tormento, aqui de Mococa, aquele abraço do Tubarão. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Foi um sonho bom. Bora dançar, bora dançar. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou. Tonzinho safadão, já já aquela. Tudo se esvaiu quando eu acordei. Viver aqui junto de mim, minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Olha o cambalacho já por aqui. O Larisson da Benjoca, o Zé o Macaco também, da Poçada Beira Mar lá de Maracanã. É doido. DJ Diogo, aí do Maremoto, aparelhagem que arrebenta em Maracanã. Eu beijei você, eu lhe abracei. Rubi. Você suspirou e se entregou pra mim. Pega tua madame e vai pro salão. Tudo se esvoiu. Tá só começando. Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. ter aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Meu gerente Laércio, sou na manha. Juma! Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Acha nojo. Esta noite é a noite do meu fim. Tem muita lenha pra queimar. Mais uma noite sem amor. Rubi. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Olha o Júnior e Bebê e a Morena por aqui, aquele abraço, hein? Noite do meu fim. Olha que essa noite. Esta noite eu quero valer. A solidão me tirou a vontade. Bora, Mococa, como é que é? Olha, a direção da casa avisa a gente que quem sair vai ter que pagar de novo o ingresso, tá? Então bora ficar aqui dentro, tomando aquela gelada, curtindo o som dele. Rubi. Mais uma noite sem amor. Lendário. Mais uma vez sozinho estou. Nosso parceiro Mauro do Poço também tá com a gente, aquele abraço aqui no Tubarão, Mauro. Esse é dedicado. Sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Bora recordar. Esta noite é nosso parceiro Dilda, Marcília, a Marcelene também, o Valder, a Marcele, Tonzinho, a Marcela, Pablo e toda a sua comitiva aqui com a gente. Obrigado, hein. Juma lendário Rubi, é de jeito Barão já detonou. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. O lendário parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não sai do meu coração. Não me sai do coração. Bora, Mococa. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. O nosso lendário Rubi, já fazendo a onda aqui, o Festival da Latinha, meu irmão. Corre tempo, vai mais veloz que o vento, leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta, foi na distância. Foi na distância que eu te encontrei. Corre tempo, vai mais veloz que meu irmão, pelo amor de Deus. Leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não sai, bruxa. Bora, Mococa! Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. E aí o tempo vai passando. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Olha o nosso amigo Dieguinho, o HDCL tá com a gente também. Curtindo o som do lendário. A Rayane, a Rosana, a Mia, o Lucas, o Henrique. Todo mundo junto por aqui. Com muito carinho, nosso parceiro Strick do Rubi, já aqui no nosso ladinho, aquele abraço do tubo, hein? Valeu, Strick! Olha a Vilma também, o Pinho, já recordando por aqui. Valeu, Pinho! Foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Ouvi, ouvi. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, ouvi. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância ouvi. É ruim, eu vou chorar até você voltar. Como esperar, não importa o tempo. Dá-lhe meu lendário! Festival da Latinha de Detona Cinco. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Rubi. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que poderoso não dá. Rubi. Me ama, finge até me engana. Olha o nosso amigo Cleito Aldão também, lá da cabanagem, aquele abraço do tubarão, hein? Me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se enrosque em meus braços, Rubi. Mata de amor. Lendário Rubi Saudade, unindo nosso passado com o seu presente para lhe proporcionar grandes emoções. E no meu caminho tudo é solidão. Você me faz. Olha o nosso parceiro, o Cabano, lá da Cabanagem, também com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão, obrigado, hein? Sabe fazer. Bora, Simone! Eu tentei. Olha o Junilson, também, Junilson Santos, lá do Icuí, por aqui, curtindo o lendário. Viver sem você, já vi que não dá. Me

deve ser. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. A vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro, eu vou ver. Olha o Max do Paredão Tormento, já tá com a gente, aquele abraço aqui do YouTube, hein? Vamos lá, Max. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Tá só começando a festa da latinha. Tem muita onda, tem muita coisa pra você. Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Bora, meu Rubi, bora, Mococa! É o nosso lendário chegando! Olha o nosso amigo Fernando também, do Aranha, aquele abraço aí. Do Aranha Saúde. Pro Madonna, tio do Ney e o Maico, hein? Olha o Capitão Roberto também do Corpo de Bombeiro, tá com aquele com a gente. Aquele abraço, hein? Olha o caqueado! Olha o Daniel da família TS, lá do 40, tá com a gente também. Aquele abraço aí, ó. Bora dar uma esquentadinha aqui no Festival da Latina. Tubarão, Jarinho, DJ Gil de Boy, Mestre Gilmar. Tá só começando a nossa onda. Olha o caqueado. Bora, mais uma, mais uma, mais uma. Segura o nosso lendário! Só naquele caqueado. Nosso amigo Juni Alves, chamei o Danilo, o Renan Josenildo com a gente. Meu irmão, pelo amor de Deus! DJ Jogo já derramou por aqui. Homem lá do Maremoto! Nosso parceiro Marmita, Obrigado, Marmita, pode crer. Rubi. Nosso parceiro Dodô também no apoio aqui dos fã-clubes. Alô, Dodô, aquele abraço, hein? Olha o Miguel também, o Flávio Assunção da família Alves. Todo mundo na área. Olha o caqueado. As Indomadas do Fugido já estão com a gente. Aquele abraço aqui no Tubarão, valeu, hein? Olha a família Alves, família de Quatro Bocas. Aquele abraço aqui no Tubarão, pode crer. Apresentação também do DJ Murilo do Jaguar, hein? Te prepara, minha irmã. Olha o Hélito também, Hélito Peças e o seu amigo Negão da Face. Todo mundo junto. DJ Diogo do Maremoto. Essa aparelhagem considerada em Maracanã. Bora, Diogo! Olha o caqueado! Irmão, pelo amor de Deus, Diogo, seu amor, tá bem acompanhado do nosso parceiro aí, viu? Já já tu vem aqui, caceteiro. Arrepiando! Olha o nosso amigo de Clay também, sua esposa vieram de Paraupeba, é só prestigiar o Festival Talassinho Lendário. Obrigado, hein? É o nosso Rubi! Esse é o Rubi. Rubi. É festa, é Lendário Rubi. Bora simbora, bora curtir o nosso lendário assim, ó. Esse é o nosso parceiro Murilo, ele que dá valor, viu? É o nosso lendário Tubarão Detona para os apaixonados. Para você curtir. Olha o homem da pousada beira-mar. Olha o cambalacho na mão. Alãozinho, simplesmente romântico. Bora que eu quero ver. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Rubi. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Bora, Dilton, bora, Dilton, como é que é? Ai. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil te entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A sentir tirar do colchão? A quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? A te traz do céu pro colchão? A quem é que tira o seu... Olha a família Chobitel, Jago Gente, Gustavo, o Giovanni também, o Papão, João Júnior, Sidney Martins. Valeu! Givaldo Gravações CDs. Olha, Givaldo, aquele corte, tá, filho? Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Nosso parceiro, velho guarda, Strick do Rubi. Aquele abraço, hein, Strick? Olha a Belzinha, já com a gente também. O Alexandre, a Jus, que vieram de Florianópolis, curtiu o nosso lendário. Muito obrigado, hein? Que assim vai ser mais fácil de entender. Começar agora com as perguntas. Bora, Belzinha! Quem te leva ao céu? A sentir tirar do colchão? A quem é que tira o seu mel? Ai, te deixa molinha no chão? Hino do Murilo! Duvida quem? A te traz do céu pro colchão? Ai, quem é que tira o seu mel? Ai, te deixa molinha no chão? Você tem um emprego pra mim, olha aí. Mais uma. Qualquer coisa. Tá só começando o festival da Latim. De você posso fazer. Rubi. Cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Pego sua toalha. Pra quando você sair do banho, posso ser a cobaia. Pra quando você fizer seus planos, segura que eu quero ver. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, se beija em mim. Antes de eu amar meu bem. Atenção, Dildo. Quer ganhar um presente no Tubarão? Chega junto. Prenda-me, usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda-me, usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Vamos já tomar aí junto. Olha o Max Tormento também, a primeira dama. Já curtindo o som do Rubi. Banda 007. Olha a família Rodrigues, também o Renan, o Aldo, a Legiane, a Denise, a Senil de Laduna, juntinho no lendário. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. É o nosso lendário só começando. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse beijo de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse beijo de cobaia. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Só as melhores. Cheguei mais cedo pra te ver. Só as melhores de Mococa, meu irmão. E você chegou atrasadinho. Atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Parte que eu peço aquele vinho do povo. Olha o Vivi Guedes com a gente, o Chiclete também. O Chiclete tá esperando na área VIP, é isso? Alô, Vivi, chega junto! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do povo. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. E aí, Mococa? E daí que é o nosso primeiro encontro. Que não usa coroa, ela usa boné. Bora mais uma! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Vai, meu irmão, só tu e o teu amor. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Nosso amigo Mauro do Poço tá com o Tubarão, obrigado, Mauro. E a de gente, Hugo do Faremoto namorando. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o... Olha, deixa o Tubarão agradecer toda a nossa produção aí. Que cenário lindo, viu? Obrigado toda a nossa produção, pode crer. Uma joia rara, ela é... Amanhã São Caetano de Odivela, viu, gente? Lá na Orla, vai ser muita onda. Rubi. Tem Didi Boy, já tem o mestre Gilmar por ali, já tem o Murilo, apresentação especial hoje, muita coisa boa pra rolar. É o nosso Rubi. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Rubi. Segura, segura. Deixa eu chamar com muito carinho aqui o nosso amigo Tonzinho Safadão. Tonzinho, dá um chega aqui. Que foi o cara aí que não mediu esforço pra fazer a música do lendário Rubi, viu, gente? Não mediu esforços pra fazer esse hino do lendário Rubi. E ele tá juntinho com a gente aqui. Eu não poderia de não de chamar ele, porque é um cara respeitado em todo o estado do Pará. Alô, Tonzinho! Chega junto no lendário! Vamos cantar o maior sucesso do Rubi! DJ Tuba! Vem comigo assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão. Rubi, rubi. E aí? Rubi, rubi, rubi. Faz a pedra aí. Faz a pedra aí. Bora, Rubi! Esse é o lendário de dentro do barão. E o mestre Gilmar já tá se aquecendo aí. Já já tem Didi Boy. Bonzinho safadão. Há mais de meio século, o primeiro nunca perde a majestade. Tô falando do Rubi. Essa nova era, com mestre Gilmar, no lendário Rubi Saudade. Como é que é? Foi onde tudo começou. Quero ouvir! Mais uma história de amor que vai ficar pra sempre. Joga a mãozinha e faz assim, ó! É o Rubi, Rubi, Rubi. É o Rubi, Rubi, Rubi. Faz a pedra aí. Faz a pedra aí. É o Rubi, Rubi, Rubi. É o Rubi, Rubi, Rubi. Faz a pedra aí. Faz a pedra aí. Bora, meu lendário Rubi! Pode ser, Tubarão! Dá-lhe, Tubarão! Bonzinho safadão. Há mais de meio século, o primeiro nunca perde a majestade. Tô falando do Rubi. Essa nova era, com mestre Gilmar, no lendário Rubi Saudade. Foi onde tudo começou. E aí a galera canta comigo. Mais uma história de amor. Quero ouvir. Que vai ficar pra sempre. Vamos deixar baixinho só pra galera cantar comigo assim, ó. É o Rubi. É o Rubi, Rubi, Rubi. Faz a pedra aí. Faz a pedra aí. É o Rubi, Rubi, Rubi. É o Rubi. Faz a pedra aí. Faz a pedra aí. Bora, meu lendário Rubi Saudade. Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Clube do Rima aí? E o grito das indomáveis, DJ Tuba, meu rei. Que prazer enorme estar junto com você aqui, viu? Dividindo esse grande sucesso, essa chave de sucesso do lendário, viu? Que já tá na boca da galera, meu rei. Meu maestro, mestre Gilmar, obrigado, viu, maninho? Tamo junto. Bora, lendário! Isso aí, uma salva de palmas pra Tonzinho Safadão! Bora, Ruginho, nosso lendário! Pela primeira vez aqui, Festival da Latinha! E a gente, claro, detona as melhores pra você. Bora curtir! Bora dançar, bora dançar! Que eu te amo, você já sabe, mas você não quer saber das minhas verdades. Olha o nosso amigo Sérgio Barbulo também, o Rafael Raiol, só na manhã por aqui. Isso é amor o que eu sinto por você. Bora, Mococa, como é que é? Mas você não quer saber, você não quer saber. Lendário! Toda a família Alves também com a gente. Aquele abraço forte aqui do Tuba, pode crer. Quero estar bem contigo, DJ Murilo. Mas você...

os melhores que marcaram. Um abraço pro Sargento Estevão, Sargento Cabral também. E o Márcio Bebê do Todas do Lendário. Valeu! Sucesso! É o nosso Rubi! E a Belzinha, já gozinha, já bem? Da equipe Não Interessa, onde o Rubi toca. Já por aqui! Aqui! Tudo que eu quero é sentir sua paixão a me arder. Eu descobri que sou só teu. Você marcou o meu viver. Toque meu corpo, por favor, que nos teus braços quero estar. Me perdoa, amor, se eu errei, mas vou mudar. Te entreguei minha vida e eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais e eu te peço outra chance. Não é fácil esquecer o que passou, mas vamos tentar reviver. Te entreguei minha vida. Show pra viajar! Meu lendário, bora meu lendário, bora que tem muita onda pra acontecer. Dá-lhe meu Rubi. Som das marcantes no nosso lendário, meu irmão, meu irmão. Rubi. É tu mesmo? É o sucesso em todo o país. Homem da laranja? DJ Irã e DJ Wilson tocando todas pra gente se amar. Quando eu te vi, me apaixonei. Me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração ficou. Apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Luz Star, a estrela do Pará. O consagrado DJ Ira e Rita de Cássia. Olha quem tá com a gente, vem nosso parceiro Calhambeque, o rei da laranja, já por aqui. Que música linda! Você vai viajando com a gente! Bora, bebê! Essa daí marcou na vida de muita gente, né, meu irmão? E a gente detona no lendário. O teu jeito de ser me enlouqueceu. Olha o mestre no gatinho. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. O que eu mais preciso. Nosso amigo índio, vida louca já por aqui. O bala do Guanabara também, valeu! Bora, bala! Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou. Olha, toda a família Alves também, hein? Encheu o balde de novo. Mais de 20 pacotes já por aqui. Já me marcou o teu sorriso. Olha o aniversário da Rosilene, da equipe Sem Curtição. Já aqui no nosso lendário, obrigado, hein? Bora viajar! Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você. que vou te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Bora viajar mais uma no lendário Rubi. Família Pinheiro também com a gente. Pra família Balga, Agostinho Lendário, pode crer. Rubi. Para no meu peito, nova chama vai brilhar. Eu vou ser tão feliz que de você nem vou lembrar. E se alguém disser que viu você chorar por mim, responderei infelizmente. Ainda tem o garoto DJ Boy pra detonar. E hoje, participação especial do DJ Murilo do Jaguar. Que eu não vou deixar você vir me usar. Jaguar. Começando aqui o nosso lendário Rubi. Quem é que tá solteiro aí? Tá só começando. Olha que música linda que tá chegando. Vamos lá. Banda Amazonas. Rubi. Giovanni, também o Sandro, Jorge, o Michael, Michel Wallace, olha o Carazans, toda a família Mil Grau, lá de Nazaré do Seco, curtindo o som do Rubi, valeu! Não vou nem pegar pesado, já já Murilo chega, já já chega, o nosso astro, Didio Boy! Só pra viajar! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança. Você volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. Rubi, Rubi. Belzinha. Ela e seus amigos, obrigado, hein? Não brinque mais com os meus sentimentos. Tá só começando aqui na latinha, minha irmã. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. E a minha felicidade. Minha felicidade é você. Bora curtir mais uma então. Nossa amiga Belle tá com vocês também. Aquele abraço, grande tubarão. Bora, Mococa. Suma que marcou! A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Aqui. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Como é que é? Olha toda a galera dos radiadores. O Diás, o Gelson, o Magro do meu Valdeci e o Manuel, já no décimo pacote, pode crer. Volte pra mim, no lado da nave esconde, te encontrei, não posso mais viver sem você aqui, meu grande amor. Bora mais uma pra fechar a sequência do Tubarão, assim ó. Segura essa aí! Rubi! Olha o Nath também lá da Nova Esperança do Piriá. DJ Douglas, só na manha! Obrigado! Tudo que a gente vive. Olha o Alex Son. DJ Mirim do Alex Son também, lá do Rio Grande. Obrigado, meu irmão! E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. As ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, vem. Tá tão frio aqui. Tá esquentando. Tá tão frio aqui. Vem dançar. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. Bora, Dodô, pra cima. Toda a galera do conjunto Bagori também misturado com a galera do Nazaré. Do Seco, Edmilson e a Carla, obrigado, hein? Vejo assim, só pensando. Galera do Nazaré do Seco, valeu! Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. Já já tem Didio Boy pra detonar tudo! Pensando em ti, vem pra mim, está tão frio aqui. Tá frio aqui. Está tão frio aqui. Olha a Renata também, o José Nilson, o Danilo, a Neila, pressão com a gente. Um abraço do Tuba! Rubi, pra você que tá com a gente só tem a agradecer. A sua noite tá só acontecendo, tá só começando e o Tuba detonando. Vamos lá! Pega a madame e vai pro salão. que a parada vai ser assim agarradinha agora. Vem, vem, vem, vem. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó. Olha o nosso amigo Michel, também o Nadildo. O panga-ponga do Passinho tá aí, tá? Você, galera da Martins Pinheiro, bora crer. Me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado. Tudo ver e não ter. Olha toda a galera do bar do Gil também. O nosso amigo Diego, Jorge, Alessandra, a Marlinho, João Paulo, meu Lucas, Carol, a Marilene e o MC Vagnão. Valeu! Meu pedaço do céu, ficar com você como sonhar acordado. Nosso amigo Kalian Beck tá aqui, o rei da laranja. E não ter. Bora dançar! O meu amor virou brinquedo pra ti. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Vamos égua, esse é o hino das justas, é? Amém, Senhor. O meu amor. Toda a galera de Vila Pérsul também com a gente, a Valéria, o Jara de Lene, Jura, Jacó, Aline, já no décimo pacote aqui. De mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Bora dançar! Olha o Marcos Tormento também. Sim. E o cunhado Sidney com a gente. Aquele abraço aqui do Tuba. Vem dançar. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Olha os primos de São João também. O Celino, o Valdinei e o Bruninho na moral. Rubi Poderoso. Ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Nosso parceiro Strick, velha guarda do Rubi, cadê o Strick? Sim, ele eu não. Ô Strick! Abraço aqui do Tuba, pode crer. Olha o nosso amigo Miguel também. A galera de Timoteua. Com a galera do Alves, na moral. Em nome do amor, te peço assim. Vem pra mim. Etuba! Detona, meu DJ! Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Olha, dia 18 de janeiro tem o poderoso Rubi a Nave. Em São Sebastião, do Itaquerê, né? Vai ser muita onda lá. Sem ele eu não vivo, é o fim. Bora dançar! Bora dançar! Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu golpe a noite de desejo. Toda a equipe Flux já amanheceu ontem no balé, no balé da gaiola, é? E já na área gostei do Rubi. A gente se amou. E elas estão divididas. Você está dividida, eu posso entender. As ursas, aqui. Aqui. Mas é que esse outro não ama você. Olha, a ressaca vai ser no paraíso do fugido, hein? Só te faz sofrer. Amém, Senhor. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore. Nosso amigo Eduardo, amigo especial e particular do Laércio, hein? Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. Só os melhores pra você dançar. E prometo te amar. De Vilma Pupinho, com muito amor e carinho. Olha os casais. Olha o nosso amigo Beto, Lucas Cebinho Moreno, Primos Mil Grau e o Júnior Jandir com a gente, obrigado. Ser amante, um amigo eterno na mão. Olha o Wendel, Diogo lá do Maremoto. Basta você pedir. Bora, Diogo, obrigado por tudo, viu, meu irmão? Eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Olha a dona Angelita e o seu Fofó, é isso? Esse outro não ama. Diana da família Modesto, tá com a gente também, aquele abraço, hein? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E olha, um abraço ao casal também de Clay e a Gislane. Um abraço aqui no Tuba. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Vai chegando, vai chegando mais uma, senhor. Eu sonhei e esperei o seu amor e o meu coração se afastou. E a gente oferece aos casais essas canções pra você curtir o nosso lendário Rubi. Desse jeito. Eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que é. Olha o Henrique Orivaldo, também o Daniel lá de Maracanã, já curtindo o lendário Rubi. Lendário. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar. Olha a equipe Massal, já com a gente também o Edu, o Gabriel, o Iago, o Rian, o Rodrigo. Já no segundo pacote. Festival da Latinha só começando. Pode chover, o céu cair, e nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Olha as patricinhas de Quatro Bocas também, a Cássia, a Cássia Silva, a Maeli Modesto, a Jennifer Moder, Modesto, a Jéssica Modesto, a Kathleen Yasmin, aí com a gente, aquele abraço. Pra todo mundo Modesto aí. Rubi Saudade. Só os tolos podem pensar que o amor se dá e se enganar, nada poderá mudar. Olha o Bruninho e a Chia também, o Davi junto com o Popó. O Popó da produção aqui do Rubi, a galera do Bengola, hein? Não foi você, nem eu, meu grande amor, grande amor. Lendário Rubi! Mais uma! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Olha, gente, que notícia boa, assim que eu gosto de notícia. Já chegou o caldo de carne pra galera aí. É 0800, é? Não. Só sei que a cerveja a partir de agora é 3x10. Quem for podre que se quer. Olha o Elson também, a Divana. E o Galo já presente aqui. E a família Alves, valeu! Não deu valor em mim, no meu amor. aí você vai saber. Olha toda a família Monteiro e família Martins juntinhos, hein? Obrigado! Tá falando! Estou falando do Rubi. Rubi. Rubi. Vamos fugir no espaçonave do amor. Tu sabes como. Olha o casal Raiz, tá com a gente, o Valério Jairo. Tomando todas o lendário, obrigado, hein? Recomeçar a vida com você. O som que faz você romper. Poderoso. Vamos fugir para o lendário, meu amor. Tu sabes com Rubi eu vou. Rubi eu vou. Bora recordar! Vai recordar. Olha o Darley com a gente, a Ravena também. Com lendário. Lá de Nazaré do Fugido, obrigado, hein?